senhoras e senhores, começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Boa noite para quem está ouvindo na quarta-feira e uma boa tarde para quem está ouvindo no domingo. É, chegamos, enfim, ao final do ano de 2012. O mundo não acabou. E nem vai acabar, na verdade, né? Eu acho que todo esse tempo de existência do universo conhecido, dizem que é 13 bilhões de anos, né? É apenas o começo, é um bebê recém-nascido, com muita sede e fome. E o planeta Terra é apenas um dos seus brinquedos. E como a gente tá chegando no fim do ano, na verdade a gente já chegou no fim do ano, como de praxe, eu vou fazer um especial 2012, né? Tipo, eu vou selecionar aqui bem cuidadosamente o que melhor aconteceu em 2012 dentro do programa Lixeirinha. Não é nenhuma retrospectiva subentendida, não. É uma retrospectiva do programa Lixeirinha, o que aconteceu de melhor em 2012. E esse programa vai ter duas edições, porque realmente teve várias coisas que vale a pena recapitular, que não caberiam apenas em um programa. Daí é por isso que vai ter duas edições, então. A de hoje e a da semana que vem. Então vai ter muita coisa boa nesse programa, no programa que vem também. Fiquem de ouvidos colados aí no seu radinho. Se preparem, coloquem o cinto de segurança e seja feliz. E semana que vem eu volto com a segunda edição do programa. Uma ótima noite para quem é de quarta-feira, uma ótima tarde para quem é de domingo. E logo mais tem mais. Até. Fui ficando sem ver a um palmo de mim.

If you go